Hoje eu acordei, procurei você na nossa cama. Pegou as suas coisas e foi embora, e nem sequer falou comigo. Eu queria entender o que eu fiz de mal para você. Uma semana atrás você jurou amor e me falou que nunca ia terminar. Você saiu da minha vida e não deixou recado no meu celular. Passamos a noite abraçado e acordar sem você, eu preferia morrer. E agora que realmente eu acordei, percebi que foi um sonho perturbador. Oh, meu amor, o pesadelo já passou, e agora eu posso te dizer. Nossa cama, pegou as suas coisas e foi embora, e nem sequer falou comigo. Eu queria entender o que eu fiz de mal para você. Uma semana atrás você jurou amor e me falou que nunca ia terminar. Você saiu da minha vida e não deixou recado no meu celular. Passamos a noite abraçado e acordar sem você, eu prefiro.